Tudo que sonho corro atrás pra ter realização, senão de que vale os planos? Sem disposição não vou conceder ao pote. Ele pode estar vazio, mas como o primeiro encara o dia. E seu desafio não sou ligado por fios, mas tenho muita energia. Pena que é só pra aquilo que me traz alegria. Um dia quem sabe uma certa parceria que ofereça muito mais do que aquela oferecia. Sem certeza a vida, mas lanço a profecia de amar minha figura materna. Cada dia absorver informações, salvar no HD da mente, pra que enquanto o tempo passe eu me torne experiente. Mostrar que não foi a sorte cedida minha vez, levando a vida do meu jeito, foi assim que ele me fez. Sem complexo, simplicidade é o meu forte. Se faltar alguma coisa eu faço da rima suporte. Apesar de grande, eu não tenho grande porte material. O sentimento é o meu forte que me rodeia. Se a gente colhe o que semeia, espero não ser o próximo a ficar preso na teia. Apesar de grande, eu não tenho grande porte material. O sentimento é o meu forte que me rodeia. Se a gente colhe o que semeia, espero não ser o próximo a ficar preso na teia. Viagem pra outro mundo nos minutos da canção, com os olhos fechados e a mente em ascensão. Me desligo, me perco das asas da realidade, longe da tristeza, quadras da felicidade. Já nem sei o que sinto, mais abuso do que eu pinto. Traço risco, mas não acho a saída pro labirinto. Então uso do instinto com um senso diretivo e me afasto do intrigante. Núcleo corrosivo pra me manter progressivo. Me repulso do estático, me mantenho ativo. Quase sempre simpático, ao menos com quem for. O mesmo comigo, desperto pro pesadelo. Então por isso me desligo, fico constantemente nesse diferente estado, esperando que no fim os feitos sejam notados. Nem que seja a poucos, ao menos a um amigo. De quase tudo estou farto, então por isso me desligo. Apesar